Podcast Vicariato Suburbano. Olá, hoje a Pascom do Vicariato Suburbano está inaugurando mais um canal de comunicação, que é o nosso canal de podcast, e vamos fazer periodicamente este programa, onde temos aqui na primeira edição a equipe que faz parte da Pascom do Vicariato Suburbano e vamos falar sobre um pouco da história da Pascom, como surgiu, sobre os canais de comunicação, a agenda e a interatividade da Pascom. A gente está aqui hoje na mesa com o nosso coordenador, eu vou pedir agora para cada um se apresentar. Luiz, como vai? Tudo bem, Jorge. Olá, queridos amigos pasconeiros. É muito bom estar aqui com vocês, né, mais uma vez para poder dar início a esse trabalho tão importante, né? Eu sou Luiz Antônio Casemiro dos Santos, sou paroquiano e pasconeiro da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, na primeira forania do nosso vicariato. Estamos aí para servir. Eugênio? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta, todo mundo, sejam bem-vindos. É com grande alegria, estamos felizes. A gente está desde final de 2014 pensando nesse programa e hoje, com a bênção de Deus, a gente conseguiu se reunir. Esse que fala, no momento, essas besteiras, é o Eugênio, né? Eugênio Teles, eu sou da paróquia do Santuário da Divina Misericórdia. Eu não vou conseguir lembrar tudo que o Luiz falou para falar igual, então acho que eu já falei o suficiente. Passo a bola aqui pro Sandro. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que é novidade, vou dizer, né? Meu nome não é Sandro, meu nome é Alexandre. Bem, isso aí. Mas pode chamar de Sandro que não tem problema. Fico feliz também com esse início desse programa. Eu acho que é algo que está iniciando conosco e que pode trazer aí uma iniciativa para cada Pascom, para cada paroquiano, para cada movimento, não ficar só como a Pascom, que sinta a necessidade de comunicar e expressar mais através de qualquer meio de comunicação, e nesse caso o podcast, um pouco da evangelização, um pouco da história da paróquia, um pouco da sua vida, um pouco de tudo, para que a partilha é a comunicação, né? Eu sou da paróquia Divino Salvador, trabalho lá com a Pascom, e eu estou muito feliz em encontrar com meus amigos aqui, né? A gente vai rir bastante, vai fazer bastante coisas engraçadas, e ao mesmo tempo falar de coisas cegas, e aí quem nos coordena nesse momento, quem nos dirige aqui, é o nosso grande amigo Jorge, da São Brás. É isso aí, eu esqueci de me apresentar, eu sou o coordenador da Pascom da paróquia São Brás. Nós temos como nosso diretor espiritual o Padre Nivaldo, e a gente vai começar a abordar os nossos temas aqui, mas antes disso a gente vai fazer a nossa oração inicial, pedindo ao Espírito Santo que possa nos capacitar nesse trabalho e durante toda essa jornada que a gente tem nessa caminhada de Pascom. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, a gente vai abordar aqui o primeiro tema, que é sobre o histórico da Pascom no Vicariato Suburbano. Eu lembro que a gente estava lá num sábado de manhã, que agora não me recordo a data. Algum de vocês vai falar, eu não sei quem vai falar primeiro, pode ser até o Luiz. E como é que foi essa formação da equipe? Como se deu a formação da equipe? Bom, o Padre Nivaldo convocou, né, já a Vigária Episcopal, uma reunião com todos os representantes das pastorais da comunicação que nós tínhamos no vicariato até aquele momento. E aquela reunião realmente foi muito proveitosa, né? Nós já havíamos feito encontros anteriores, mas sem a eleição de coordenação, né? E aí, nesta data, o Padre Nivaldo escolheu para fazer a eleição da coordenação vicarial, já tendo uma certa caminhada, né, e conhecendo algumas pascons bem atuantes, né, no nosso vicariato, bem como a Pascom Pompeia, da onde eu faço parte, a Pascom Divino Salvador, a Pascom Divina Misericórdia, a Pascom São Benedito, a Pascom Nossa Senhora da Apresentação e outras também que são Pascons que já têm uma tradição e são fortes já no vicariato suburbano há alguns anos, né? O padre Nivaldo fez o chamado, primeiramente, ao Sandro para assumir a coordenação vicarial, né? Mas o Sandro, por motivos familiares e também os compromissos familiares, pediu para que não ficasse à frente diretamente, mas fazendo parte, né, dessa comissão de coordenação. E então, o padre Nivaldo perguntou se eu, né, Luiz, poderia assumir essa tarefa, essa empreitada. Desculpa interromper, mas que foi ação do Espírito Santo. Foi ação do Espírito Santo. Porque ele pensa que não, governador, né? E sensacional, não poderia ser melhor escolha. Não que o Sandro obrigado, tivesse obrigado. Gabarito para tal. Não, mas obrigado, sabe obrigado. O que faz. E aí, muito envergonhado naquela ocasião, porque eu conhecia muito, muito poucos ali, não conhecia também muito bem o Sandro, né? E conhecia muito também, poucas pessoas. Que você aceitei. Acabou não falando, você não tem formação em comunicação, né? Não, eu não sou formado em comunicação. E às vezes as pessoas acham que para ser PASCOM precisam ser de... Pois é, eu tenho verdade, formação eu também não tenho. E tal. Eu também não tenho. Eu, Sandro, estudei eletrônica. Então, assim, acho que é bom você falar isso mesmo para a gente parar e pensar que o chamado está aí. Você se sente chamado a fazer parte de uma equipe. Até que a gente, eu e o Eugênio, temos o mesmo pensamento, né? O grande boss... Nossa, eu Luiz aí, perpetuei por bastante tempo. Pois é, eu sou economista de formação, né? E fui chamado pelo padre Nivaldo e aceitei, né? Com temor, não digo que sem temor, mas com temor, mas confiante também, Deus porque a gente tinha uma equipe capacitados, de mas capacitados escolhidos. Pois é. E providencialmente nós tínhamos também a presença de uma pasconeira da Santuária da Divina Misericórdia, que é a Eneida, que... se voluntariou também a fazer parte e indicou o nosso amigo Eugênio, que é coordenador do Santuário da Divina Misericórdia, muito também a fazer indicado, parte muito bem da comissão. Detalhe que eu não estava nem na reunião, né? Mas eu lembro até que eu tinha comentado com a Dini na ocasião, que a Dini, a gente acabou não apresentando a Dini. É verdade. Dini é nossa secretária da Pastoral da Comunicação, no nosso vicariato, e falei que não poderia estar presente, mas que me colocaria à disposição para ajudar no que fosse preciso com a Pascoal do Vicariato. Né? Certo. E hoje a Eneida não está mais conosco, também por motivos familiares, né? Mas somos os três aí guerreiros, eu, Eugênio e Sandro, nessa empreitada da Pastoral da Comunicação a nível de vicariato. Foi bem próximo do nascimento do meu filho. Eu lembro que ele era bebezinho. Tinha três ou quatro meses. Hoje o Gabriel tem 2 anos e 4 meses já. Quer dizer, a gente já está há um bom tempo aí junto nessa caminhada. É verdade. E isso foi em 2013? Pré-jornada, gente. Pré-jornada, 2012. Foi início de 2013 ou foi final de 2012? Final de 2012. Final de 2012. Meados de 2012. Foi assim. Depois disso tudo, a gente começou com os nossos trabalhos, né? E o primeiro grande trabalho após a formação da equipe, da coordenação, foi a JMJ, onde a gente pôde começando, a gente estava começando a caminhar, mas pelo que eu vi, a gente fez um trabalho maravilhoso. Agora eu vou pedir pro quem estava bastante de frente com isso aí, era o Eugênio, falar um pouco como é que foi essa distribuição de trabalho, porque... pelo que eu lembro, a gente tinha que colher o material e passar essa parte de mídia toda para você, não era isso? Na verdade, foi o primeiro desafio, né, da coordenação e um primeiro desafio de uma proporção astronômica, porque a gente ainda não tinha uma rede estruturada e a gente precisava, nesse primeiro desafio, trabalhar em rede. Então, antes mesmo do evento da Jornada Mundial da Juventude estar acontecendo e a gente articulando todas as pastorais de comunicação do nosso vicariato e de toda a arquidiocese, houve um trabalho de preparação bem grande, né, antes da chegada do evento, né, reuniões com a arquidiocese, juntando todo mundo, com reuniões específicas de capacitação para os agentes da PASCOM, para vídeo, para rede social. Enfim, eu não tenho uma memória muito boa não, mas eu me lembro, assim, recordo, eu participei de umas 3 reuniões preparatórias, né? E a gente recebia instruções gerais e depois dividia em grupos, né? Para receber uma orientação mais específica, técnica, né? Então teve o pessoal de fotografia... né, o próprio pessoal de podcast também, né, parte de áudio. Exatamente, que foi uma coisa que foi bastante explorada também durante a jornada, né? Então, nesse processo de preparação, a gente começou um pouco a sentir não só como é gostoso trabalhar em rede, trabalhar integrado com as paróquias de diferentes bairros da nossa cidade, conhecer pessoas novas, e ir amadurecendo, né, crescendo junto nesse processo. E depois chegar lá na frente na jornada, que era a hora de colocar tudo aquilo que a gente aprendeu, né, em prática. né? Então, tiveram os eventos, né, da Cruz Peregrina, passando pelas pastorais, foi quase que um simuladão, né, para a jornada, a gente começar a fazer as primeiras coberturas, entrevistando peregrinos, os primeiros peregrinos chegando, não só os peregrinos internacionais, mas os voluntários de todo o Brasil que vinham aqui para a nossa cidade, né? Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro que a gente teve uma divisão de cobertura nas paróquias. Nessa época eu fui lá para Santo Sepulcro. Eu acabei lá encontrando uma pessoa que a gente não combinou, uma pessoa que falava inglês. Eles lá estavam recebendo, não sei se era um pessoal das... Não lembro de onde era, não sei se era de Escócia, Cracóvia, não sei de onde era. Eu sei que naquele momento ali eu consegui fazer uma entrevista com uma pessoa que estava lá e conseguiu servir de intérprete para mim. Que fantástico, cara. Foi assim, eu cheguei, a pessoa estava lá, a gente fez uma entrevista. Eu acho que eu ainda tenho isso gravado, não sei se eu cheguei a enviar para vocês. Eu acho que na época eu cheguei a enviar, sim. Uma coisa que eu achei fantástico, desculpa te cortar, Jorge, que eu lembrei também que... Foi um ensinamento pra gente, porque quando a gente chegou na pastoral da comunicação como equipe, eu lembro da gente indo na reunião, na primeira reunião, como equipe vicarial, em que o padre Márcio levou um susto. Nossa, vocês são de... Quais são os vicariatos? A gente é vicariato suburbano, os quatro. Né? Foi uma apresentação. Eu achei isso legal porque a união, vamos nos apoiar. E aprender a dar apoio para as pequenas lideranças de Pascon que tinham no vicariato como apresentadas. Existiam até Pascões em nosso vicariato que não tinha integração com o vicariato ainda. A questão da gente também ter criado um espaço de rede de fotografia por paróquia, por fotógrafo, e disponibilizar isso para a rede geral do JMJ. Também foi um trabalho muito bem feito. A gente pensar em como fazer isso, expor isso e disponibilizar. O trabalho foi feito de uma forma que nunca tinha feito ainda, tanto que nós tivemos até um certo elogio com relação à organização. É porque eu acho o seguinte, o vicariato suburbano ele ficou um bom tempo parado em relação à Pascon, e quando começou, assim, teve esse início da formação da equipe, o primeiro trabalho foi a JMJ, que a galera se empenhou, foi aquele boom, assim, ué, o pessoal já começou a trabalhar com gás. Existe um vicariato vivo, é legal. É mais do que construir, né? Serviu, a JMJ serviu para a gente construir já uma caminhada de Pascon forte, né, no vicariato. As experiências pessoais, né, que cada um teve foi uma coisa que completamente fora do comum daquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, eu tive duas experiências interessantíssimas. Uma foi com a Cruz Peregrina, né, que eu entrevistei, fiz áudio podcast com uma menina que estava na paróquia de São Sebastião da Vila Militar. Né? E ela veio da Venezuela e ela conseguiu pagar a passagem dela vendendo tercinhos que elas mesmas confeccionavam. Que barato. Né? Um outro caso foi lá na Pompeia mesmo, lá numa catequese, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, né? Onde tinham dois rapazes que eram do Afeganistão. E eles deram uma entrevista pra gente de como é que os cristãos eram perseguidos lá. Eu lembro, eu vi essa tua entrevista. Pois é, e coincidentemente, evidentemente eles não falavam português, mas coincidentemente tinha um senhor que falava inglês e conseguiu fazer a tradução simultânea. Nossa, em inglês conosco, né? E extremamente comovente como eles narravam a perseguição dos cristãos no Afeganistão, né? E o testemunho de fé que aqueles rapazes davam, né? É engraçado você falar isso, né? Porque a gente, ele tá comentando uma coisa que hoje, mundialmente, com esses novos grupos que estão matando todo mundo aí, né, inclusive os cristãos, isso hoje tem ênfase. Uma coisa que já estão sofrendo. E a gente às vezes fala assim, ah, eu não consigo evangelizar, eu não tenho sala para me reunir. As mínimas dificuldades que nós temos. E essa tua gravação, a gente acha que pode ter, sinceramente, uma ideia aqui, podcast, trazer alguma dessas entrevistas e passar novamente aqui para que todo mundo possa ouvir e ver como é realmente a perseguição, como é que é precioso essa luta desse povo que a gente tem que rezar por eles. Ou seja, a gente começou, né, o desafio da Pascon já com o pé direito, né? Assim, e unindo a gente, eu acho. E comunicando o testemunho dos peregrinos que vieram com todo o esforço, fantástico, e com toda a perseguição em alguns países, para conseguir testemunhar sua fé e se encontrar com o Papa Francisco aqui no Rio de Janeiro. Não, muito legal isso, muito legal. Depois da JMJ, a gente começou a trabalhar internamente. O que eu digo internamente é trabalhar com o pessoal das paróquias mesmo, com os coordenadores e com os membros da Pascon. Foi quando a gente elaborou o workshop. Foi no começo de 2014 que nós fizemos o workshop. Um ano atrás, mais ou menos. Foram os seis meses de 2014. Sandro, fala um pouco pra gente como é que foi, assim, quais foram os momentos do workshop, quais foram os frutos gerados, como é que foi isso tudo? Primeiro que, assim, foi fantástico porque gerou a ideia do workshop vindo da própria igreja. A ideia do workshop não é vicariato suburbano, mas igreja, né? É, algumas pessoas do grupo, até da própria Pascom, né, não só vicarial, mas não só da equipe vicarial, tinham feito um curso na PUC, um grande workshop, e nós sentimos essa necessidade de reprisar esse workshop para cá. É verdade. E uma coincidência, né, Sandro? Nós dois estávamos na primeira turma. Primeira turma. Na primeira turma em 2009. Exatamente, verdade. Né? Aí os primeiros movimentos em direção à pastoral. Nós fomos apresentados e não tivemos mais contato. Né? É. Nós estamos aqui. É, pois é. Como são as coisas. Então, assim, o grande negócio do workshop foi, por exemplo, nessa época o Eugênio foi meio que obrigado, né, por um compromisso profissional, educacional, ficar ausente, mas não ficou ausente, ficou presente. Mesmo não estando lá, conseguiu estar presente e, posteriormente, conseguiu até participar dando aula. Isso, para mim, é uma das provas também da União. Pode falar aí, Luiz, você tá sentindo, você quer... Não, pois é, eu lembro do vídeo que o Eugênio fez para poder transmitir pro pessoal. Que teve a campainha. É, que teve a campainha. A campainha tocou no meio do vídeo. Pior que... Ontem mesmo eu tava conversando com minha mãe falou assim, ah, eu sou meio gaiato, acho que eu puxei minha mãe, cara. Acho que eu sou meio gaiato. Não, eu, assim, eu acho que foi muito interessante o lance do workshop, como o Jorge perguntou, realmente os frutos, né? A gente falou de milhões de coisas que eu acho que daqui a um tempo a gente pode estar relatando, falando, até dando dicas aqui no próprio podcast. Falamos sobre edição de imagem, edição de cartaz, jornal, fotografia, a parte website, sobre conteúdo de texto, conteúdo textual. Então, e outras coisas mais. E eu achei muito interessante, mas ver a paróquia, que não sabia fazer um jornal, acabar o workshop, a paróquia falar, eu consegui fazer um cartaz, eu consegui, teve paróquia que fez site, saí de lá com um site pronto, o meu site está pronto. Paróquia que não tinha Pascom e entrar uma Pascom e de repente ser criada a Pascom ali. Eu acho que o workshop é algo que a gente tem a pretensão e vamos repetir. E me trouxe, assim, um contato maior com o Luiz. E isso para mim é legal, porque ele como coordenador entendeu o que ele queria, como ele queria. A gente tem costume dizer, como o Eugênio falou, né? Eu gaiato e tal, o Sandro é meio grosso, né? Mas para mim, não sei se o Eugênio concorda, eu acho que sim, a serenidade do Luiz para mim é fantástica. Assim, ele conduz com a serenidade dele o vicariato de uma forma, para mim, eu fico muito calmo quando eu sei que o Luiz está presente no evento e que ele vai conduzir a gente. Eu acho isso assim fantástico. O workshop foi uma experiência ímpar, né, para todos nós que organizamos e montamos a estrutura, e tanto para aqueles que participaram. Né. Os frutos, como o Sandro já falou, né, as coordenações dão testemunho dos frutos que foram gerados. Né, e assim, para mim também foi um grande aprendizado. Né, não só por eu também ter feito uma oficina, todos nós que somos da coordenação fizemos alguma oficina, mas eu aprendi muito, né, a oficina de website com o Sandro, né, falando sobre as técnicas para você conseguir montar um WordPress, a oficina de edição de imagem do Eugênio, fantástico, né, fantástico. Que não foi só na questão técnica da imagem, mas na concepção da imagem. Rápida, uma objetiva. Coisa objetiva, da Dini também, falando sobre a edição de impressos, fotografia que a gente convidou. Poxa, né, o Leandro Marino, que é da Pascom, parabéns, da Santo Afonso, do Vicariato. Dá um abraço para o Leandro aí. Um, né? Abraço para o Leandro também, que muito contribuiu. Então, assim, os frutos foram enormes e para mim foi um grande aprendizado também, e a gente conseguiu se aproximar. Né? Sandro falou dessa proximidade entre eu e ele, né, que a gente conseguiu se conhecer melhor no workshop, mas também nós conseguimos conhecer melhor os agentes da Pascom no workshop. A confiança deles hoje em dia em cima da gente foi muito em cima do workshop. Foi muito como resultado. A intimidade deles pedirem ajuda. Acabava o workshop, as pessoas não iam embora, ficavam conversando com a gente. De um problema que tinha na paróquia, isso aí trouxe uma comunicação muito favorável, muito positiva. E foi uma forma maravilhosa também da gente começar o trabalho de formação das foranias, né? Porque a coordenação, o núcleo de coordenação era novo, a gente acabava de passar pela jornada, o vicariato suburbano, para quem não sabe, são 56 paróquias, e nós três, a gente ficou assim, como é que a gente vai conseguir integrar tantas paróquias que tem Pascom, mas a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Tantas paróquias que não tem Pascom. Então o workshop foi uma oportunidade também da gente de trazer as pessoas, conhecer e começar esse trabalho aí para a formação das equipes forâneas, né? Então, Luiz, como primeira mão, a gente já pode afirmar para o pessoal da Pascom que está vindo um workshop 2 aí? Olha, sim, nós temos a pretensão, sim, de fazer um workshop 2, talvez no primeiro semestre de 2016 a gente já consiga colocar um, sim. Né? Só que, de repente, a gente vai fazer um modelo diferente, não sequencial, como foi em 2014, que é todos os sábados. De repente, a gente vai, né, montar um esquema para distribuir esses workshops no decorrer do ano, né, para não ficar maçante, né? A gente percebeu que, apesar da quantidade, né, ter se mantido razoável em todos os workshops, a gente teve uma diminuição normal em qualquer tipo de evento que tenha uma continuidade muito longa, né? Né? Enfim, mas foi muito proveitoso o workshop, nós conseguimos alcançar o objetivo, sem dúvida. E temos que agradecer também a Dini, né, a secretária, porque ela esteve presente em quase 100% do workshop. E, por favor, eu não posso esquecer da Angelina, que é a secretária Angelina, do vicariato. Angelina, que nossa querida Angelina, também, com o nosso para lanchinho. Para nos acolher com o nosso lanchinho e sempre, né, disponível. O sorriso, poder... abrir tudo. Exatamente. Dini presente com a gente também. Grande abraço, lá. Angelina. E o vicariato suburbano, que cedeu a sala, a internet, tudo isso com a bênção, né, e o carinho do nosso Padre Nivaldo. Né? Verdade. Muito obrigado, Padre Nivaldo. Obrigado, Padre Nivaldo. E também, vamos sim fazer um workshop 2, né? As pessoas já estão cobrando isso da gente. Para encerrar esse primeiro módulo, quanto ao histórico da Pascom, como é que é a coordenação de forâneos e quanto a forâneos e foranias na nossa Pascom, nosso vicariato? Pois então, a coordenação de forania, ela tem que funcionar da seguinte forma, né? Primeiro a gente consulta o Padre Nivaldo sobre a pessoa que nós, enquanto comissão de coordenação, temos em mente para poder assessorar aquela forania. E aí, depois que o Padre Nivaldo aprova o nome, a gente faz o convite à pessoa. Claro que, para a gente ter a ideia de qual seria o nome dessa pessoa, a gente precisa conhecê-la. E o workshop serviu, né, como um meio da gente conhecer essas pessoas dentro das foranias que conseguiram se articular melhor para poder estar respondendo aí e liderar essa forania. Né, no momento, nós temos 7 coordenadores forâneos, apesar de termos 8 foranias. Né, ainda falta escolhermos ainda um coordenador forâneo, no caso da 4ª forania. E todos são pessoas que demonstraram, não só durante o workshop, mas depois também, serem pessoas de grande capacidade de articulação e também grandes agentes de pastoral de comunicação. Agora, uma questão também, certamente esse programa que a gente está fazendo vai ter um foco grande, né, para os agentes de PASCOM, para os pastorais de comunicação, mas com certeza muita gente do vicariato também, que não são necessariamente da pastoral da comunicação, vão ouvir. E eu sei, assim, né, pelo no cotidiano, que muita gente não sabe nem o que é forania. Acho que seria legal a gente comentar um pouquinho do que é a forania, né? Eu estava até, eu elaborei aqui até para o Luiz nomear, mas antes disso, foi bom você falar sobre isso, o que é forania, e eu queria que você nomeasse cada um, porque, assim, eu não conheço quem são os coordenadores forâneos e tem muita gente que talvez até não conheça e não saiba quem é o coordenador. Sim, foranias são pequenos conglomerados de paróquias, né? São paróquias que estão mais próximas em nível de bairro, em nível de bairros vizinhos, né? Que se unem para poder tentar desenvolver um trabalho mais a nível regional. Né? Antigamente, hoje o que a gente chama de forania, alguns anos atrás era chamado de região. Né? Então são paróquias próximas que têm uma identidade comum, porque são bairros próximos, comunidades próximas, e tendo essas divisões, né, você consegue trabalhar mais fácil e consegue atingir mais fácil o povo. E com relação às foranias que nós já conseguimos, né, instalar, a primeira forania, né, que compreende Ricardo de Albuquerque e Anchieta, Parque Anchieta, é o Eric Moura Garcia, que é da minha paróquia também, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Na segunda forania, nós elegemos uma pessoa que é da São Jerônimo, ali de Coelho Neto, né? Mas a segunda forania também pega Coelho Neto, Pavuna, né? Ali na segunda forania nós temos o Valdeir Pedro, da paróquia de São Jerônimo. Abraço, Valdeir. Abraço, Chuchu. Chuchu. Na terceira forania foi um processo mais longo, não foi eleito imediatamente, mas a gente conseguiu posteriormente chamar essa pessoa, que foi o José Carlos, que é da paróquia de Santa Rita de Cássia. Bom. Né, que é um grande agente de Pascom, um grande articulador também. E ele foi quem primeiro deu o passo quando já articulou uma reunião na terceira forania com as paróquias de terceira forania, né, para montar uma formação e conhecer os pasconeiros ali da terceira forania. Então o nome dele surgiu naturalmente também para assumir a terceira forania. A quarta é que nós ainda estamos pendentes com relação à eleição do coordenador forâneo, devido realmente a um pouco a falta de conhecimento e a falta de proximidade dos pasconeiros da quarta. Né? Na quinta forania, um nome que surgiu naturalmente também foi o da Cíntia, da paróquia Divino Amor, grande pasconeira também. Cíntia, beijão, Cíntia. Show, hein? Né, que prontamente se disponibilizou a assumir a forania e articular ali junto com a gente, né, aquelas áreas de Madureira, um pouco de Cascadura também ali com a Nossa Senhora da Conceição, mas ela particularmente da paróquia Divino Amor. A sexta forania, né, é a forania do pessoal lá de Inhaúma, né, do pessoal de Del Castilho, né? Também foi uma forania que foi difícil de eleger, porque nós tínhamos convidado primeiro a Leila, mas a Leila, né, é receosa, temerosa em assumir, no primeiro momento não quis, né? Mas depois, posteriormente, a gente conseguiu convencê-la e ela assumindo junto com a Renata, né, elas duas que são da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe do Complexo do Alemão. Que eu acho fantástico isso. O que as duas estão fazendo, eu acho que todo corredor forano tinha que ter uma ajuda. É um trabalho pesado, é um trabalho bom de fazer, gostoso, mas é um trabalho que se você coloca que precisa mais de... Então fica aqui a dica, se por acaso alguém se sentiu chamado, vem falar com a gente, ou se o forano de identificar alguém que possa auxiliá-lo, vem falar com a gente. Porque você ter duas pessoas é fantástico. Pasconeiras ótimas também, Leila e Renata, da Beijão. Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Complexo do Alemão, lá em Inhaúma. Sétima forania, forania do Sandro, né? Daniele! Que é a Daniele Santana, também da paróquia de Divino Salvador, que também é excelente pasconeira lá da Pascon de Divino Salvador, que assumiu aí essa empreitada conosco. E na oitava forania... Gabriel! A forania do Eugênio, que pega o Santuário da Divina Misericórdia, vai até Guadalupe. Não podia deixar por menos, né? Não, é, tá Gabrielzão, certo. Gabriel, dá mais nome do meu filho. E de lá saiu o nosso querido amigo, ator de teatro também, Gabriel Vilela, da paróquia Nossa Senhora. Da paróquia Nossa Senhora da Assunção em Sulacap. E esses são os coordenadores forâneos que a gente tem. Tudo bem, esses são os coordenadores. Deus os abençoe. Agora, explica pra gente o que eles fazem, qual é a função deles? A função deles em si é articular dentro das foranias, né? É procurar, pesquisar quais as paróquias que têm Pascom, aquelas que precisam de mais auxílio, aquelas que têm fragmentos de Pascom, porque muitas vezes muita gente não se reconhece como Pascom, mas tá fazendo trabalho de Pascom. Até melhor. Né? Ou até melhor, né? Faz aquele informe semanal, ou faz arruma o mural da paróquia. Né? Tira fotos, faz registros, né? Administra um Facebook, um perfil, uma fanpage, né, da paróquia, mas não se assume enquanto Pascom. Um blog. E a ideia dos foranos é justamente identificar essas paróquias que têm esse tipo de trabalho. Apresentar. Né? E apresentar para a gente, trazer para junto do vicariado. Um grupo jovem ou uma banda que tem alguém que administra o blog da banda, aquele cara tem o perfil de montar um blog, ou seja, o que for, de comunicação, seja qual o meio de comunicação escolhido, para a paróquia. Porque ele tem um perfil de comunicador. E a comunicação é algo que é da essência do ser humano, né? Então... É muito difícil, por mais que não tenha uma paróquia, não tenha uma pastoral da comunicação instituída, ela tem comunicação. Se ela não tiver durante o ano, com certeza, no dia do padroeiro, ela vai ter a comunicação. Exatamente. Pois é, exatamente. E tudo é uma questão de se organizar. E né? Vai precisar de alguém para fazer. O padre participar, o pároco, né, chegar junto também, procurar indicar alguém ali, né, procurar o padre Nivaldo. Os e a gente párocos, tá aqui para dar apoio. Né? Os padres estarem juntos do trabalho da Pascom é algo de fundamental importância. Exatamente. É essencial. Né? Essencial. Sem os párocos, sem os padres juntos, atuando junto com a Pascom, dando direcionamentos, a gente fica órfão. Do mesmo a gente modo precisa que é disso. Fundamental e igualmente importante o apoio do vigário, a coordenação do vicariato. Exatamente. Da mesma forma que nosso vigário episcopal, o padre Nivaldo, nos apoia, é necessário também o apoio do pároco e do padre na paróquia. Então, beleza. A gente teve mais ou menos aqui, acho que são quantos minutos já? Quase 30 minutos dessa primeira edição do podcast. E nossas considerações gerais, cada um vai falar um pouquinho aqui. E em breve a gente está voltando mais... Tem mais coisa para falar sobre... A Pascom do Vicariato Suburbano, a gente tem uma coisa muito importante, que é falar sobre os canais de comunicação. Está sendo muito importante para a gente isso e está servindo muito mais porque os próprios coordenadores estão se comunicando, agora não tem aquela de a gente precisar se reunir para a gente poder falar do que a gente está fazendo, mostrar o trabalho que está sendo feito nas comunidades, nas paróquias. A gente agora tem os novos meios de comunicação, onde a gente provoca aquele dinamismo que é uma coisa muito rápido. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo podcast. Vamos lá, considerações gerais. Alexandro. Gente, olha, adorei falar com vocês. Espero que esse podcast continue, tá? Com crescimento, com comunicação, que isso nos aproxime mais de vocês. E um grande abraço. Beijão do Sandrão aí. Eugênio. Bom, agradecer a presença aqui, né? Desse momento gostoso aqui da gente bater um papo, agradecer por cada um que está ouvindo esse programa e interagindo também, porque ter o feedback, né, de quem ouve, né, do trabalho que a gente faz é sempre gratificante. até para saber se a gente está na direção correta. Então, chama aí todo mundo a participar, mandar sua sugestão de quais assuntos a gente poderia trazer aqui, de que maneira a gente pode ajudar as pastorais de comunicação a se desenvolver através do podcast. Né? Então, para finalizar, é mais agradecer mesmo a todo mundo aí, esses já 2 anos e pouco, né, da gente trabalhando junto aqui. Como você estava falando aí sobre os próximos assuntos, a gente também pensou, vocês pensaram, claro, o pessoal da coordenação, em trazer um convidado sempre para estar aqui com a gente, debatendo também. Então, agora, considerações finais do nosso coordenador, Luiz Casemiro. Gente, obrigado por ter aturado ouvir a gente aí por quase meia hora, esses 4 chatos. Obrigado por terem acompanhado aí conosco esse áudio, esse podcast. Virão outros, eu espero que vocês tenham gostado desse. E nos vemos pessoalmente no Encontro Arquidiocesano de Comunicação, no dia 16 de maio, às 8 horas da manhã, na Nossa Senhora da Glória do Largo do Machado. Ok, gente, então é isso. Pasconeiro, pasconeira. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do podcast. E a gente está encerrando por aqui essa primeira edição. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Você acabou de ouvir Podcast Vicariato Suburbano.